Blow, blow, ganja groovy, a sua conexão com já, já, já. Boa noite a todos os queridos ouvintes sintonizados em 95,3 FM ou em radio.ufscar.br. Começa mais um sensacional programa Ganja Groove, o seu programa de música jamaicana, todas as segundas-feiras às 9 da noite, com reprise aos sábados às 8 da noite. Manda seu big up aí, DJ Cosmo. É nóis, galera. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira de reggae vibes pra vocês e vamos que vamos. É isso aí. Lembrando que quem quiser conversar com a gente durante o programa, durante essa uma hora de reggae, basta adicionar no seu MSN radiofiscar@hotmail.com, ok? Right. É isso aí. E o programa de hoje tá especial, porque pra começar eu gostaria de falar que ontem, dia 17, rolou em São Paulo, aliás, dia 16, antes de ontem, rolou em São Paulo, aniversário do Quilombo Hi-Fi, do Sounds lá de Sampa, e eles, pra comemorar o aniversário, chamaram toda a trupe, então várias Sounds reunidas pra fazer uma belíssima festa de aniversário para os irmãos, ok? E o Ganja Groove estava lá, a Radiola Dub também estava lá, Quilombo, Reggae Magic, Muamba, Garage, vários e várias Sounds reunidas, ok? Bom, pra dar continuidade, vamos de som. Fredão, é ele mesmo, lembram dele? Que apresentava também o programa Ganja Groove, logo mais ele estará de volta. Mandou um bloquinho pra gente e a gente vai ouvir ele agora. 95,3, escute diferente. Tudo bem, São Carlos? I'm Lua from Zion Train on the Ganja Groove Show. One love. One love. One love. One love. Yo, boa noite a todos os ouvintes do programa Ganja Groove, a sua conexão com o Jah, o seu programa de Reggae Vibes. É isso aí, vamos curtir agora então um bloquinho nacional, começando aí com o nosso camarada Bandoque, o Ras Bandoque, lá de Porto Alegre, sonzeira aí que tá rolando dele, chegou pegado aí no Dance Hall, vamos curtir a música Vou Me Engajar. Na sequência a gente vai pro Rio de Janeiro, curtir uma sonzeira do nosso brother Rafael Diverso, máximo respeito Diverso, vamos curtir a música dele, O Alvo, atenção na letra aí, pancada, dispensa comentários, e finalizando esse bloquinho, vamos curtir aí um rocksteady nacional, sonzeira da boa com a dupla Peixoto e Machado, acompanhados da sua banda, vocal alinhadíssimo, da hora de se ouvir, e lembrar aí que tem show do Peixoto e Machado, essa semana vai estar tocando em São Carlos, no Sesc, no domingão, dia 24 de outubro, é de graça, só chegar lá a partir das 3h30 e se preparar bastante pra dançar, certo? É isso aí, bloquinho nacional do programa Ganja Groove, a sua conexão com o Jah, tacando fogo aqui no interior paulista, é só chegar que é nóis, vamos de som. Blow, blow, blow, blow. Pinga, pra se viajar. Nessa causa eu vou me engajar. esse louco mundão. Terra, busão, povo, tripulação. Passageiro vai entrar em combustão. Tem a ganja, então bota pra jogo. Tem a seta, então bota pra jogo. Tem a pinta, recata o jogo. Não tenha medo, que eu tenho o fogo. Tem a ganja, então bota pra jogo. Tem a seta, então bota pra jogo. Tem a pinta, recata o jogo. Não tenha medo, que eu tenho o fogo. Esmurra ela, esfarela ela. De verdinho ela, fica tão bela. Seda branca ou transparente, só importa realmente o que vai na mente. Esmurra ela, esfarela ela. De verdinho ela, passageiro vai entrar em combustão. Tem a ganja, então bota pra jogo. Tem a seda, então bota pra jogo. Tem a vida, então entra no jogo. Não tenha medo, eu tenho o fogo. Tem a ganja, então bota pra jogo. Tem a seda, então bota pra jogo. Tem a vida, então entra no jogo. Não tenha medo, eu tenho o fogo. Esmurra ela, esfarela ela. De verdinho ela, fica tão bela. Seda branca ou transparente, só importa realmente o que vai pra mente. Do lado errado, na hora da verdade. Preparado pra batalha, seguirá a toda prova. Botas determinadas, seguem derrubando pó. O sangue desce na garganta, enquanto sobe a revolta. O mercado é quem mata, o estado é quem escolta. A empresa não se explora, pobre não se extermina. Sujeira que não ara, me fale de inseticida. E beleza que tu promete, é motivo pra chacina. História muito contada, para ver se te intimida. Pobreza não se explora, pobre não se extermina. Sujeira que não há, não me fale de inseticida. Limpeza que tu promete, é motivo pra chacina. História muito contada, para ver se te intimida. O barco segue sem rumo, aqui não há futuro. Democratiza o prejuízo, privatiza o lucro. Socializa o desejo, monopoliza o fruto do trabalho coletivo em detrimento de todo mundo. Parasitário instinto, por favor, se me erra. Quanto mais tem sua parte, quanto mais tem sua miséria. Produto concreto desta maldita era. Especulação imobiliária, expansão da favela. Tem tudo se vende, entenda isso primeiro. Moradia não é consumo, moradia é direito. Receituário liberal, mobiliza meu dinheiro. Barrigas e vidas vazias, mas seu bolso cheio. Empresa não se explora, pobre não se extermina. urina. Sugira que não há, não me fale de sedicida. E pensar que tu promete é motivo pra chacina. História muito contada para ver se te intimida. Pobreza não se explora, pobre não se extermina. Sugira que não há, não me fale de sedicida. E pensar que tu promete é motivo pra chacina. História muito contada para ver se te intimida. Violência, amigo, maior que essa não tem. O acusado, na verdade, é o maior refém. A juventude mistura é condenada por quem? Tratar de seus demínios, compra de desdém. Violência, amigo, maior que essa não tem. O acusado, na verdade, é o maior refém. A juventude mistura é condenada por quem? Tratar de seus demínios, compra de desdém. Que se mata de uma gente que só tenta sobreviver. A violência está naquele que na margem vem a nascer. Criminaliza a vida, retira maneira de. A violência está naquele que na margem se explora. A nascer, se extermina. Sugira que não há, não me fale de ceticida. A violência está naquele que na margem. Assassina, estará muito contada. A nascer, intimida. A violência não se explora. A nascer, se extermina. Sugira que não há, não me fale de ceticida. Será que não há, está naquele que na margem. Assassina, estará muito contada. A nascer, intimida. A violência não se explora. Pobre não se extermina. Sugira que não há, não me fale de ceticida. E apesar que tu promete, é motivo pra chacina. História muito contada para ver se intimida. Me started to write a song that wasn't very long. I made it simple so that you could sing. Wanted to show you how I really feel. I've had enough of dreams. I want to make it real. I wanna show you. I wanna hold you tight. I wanna add wasabi to your boring life. Vocês estão sintonizados no programa Grande Agro. É isso aí, estamos de volta depois de um bloquinho preparado por nosso amigo Fred Gomes, que tá na escuta. Big up, Fredão! É isso aí, mandou um bloquinho nacional pra gente aí, lembrando que sábado agora vai acontecer no Sesc São Carlos a partir das 4 da tarde. Brasilites, gratuito. E no domingo, no mesmo horário, Peixoto e Machado, que a gente escutou aí num brilhante rockstereo, ok? Vamos que vamos! Mandar um abraço pra toda a galera do MSN, hein? Sempre presente segunda-feira aí. Valeu, Pepa! É nóis! E vamos que vamos dar sequência a esse dia de muito som nacional. Vou mandar um som quentinho do disco novo do Adonai aqui. O som se chama Brazilian Sense e é nóis. Vamos que vamos. Não saiam daí porque tem muita coisa a ser dita, mas vamos de som. Blaze up the fire. 95.3 Radio. It's got Ganja Groove with Moambe Assassin. Everything tight and nice and alright. No. Brazilian rubadub style down the line. Your name is Adonai, me good, powerful. I say reggae president, at that time is to present a new force against all the wicked comprehend. Burning holy weed is the weapon to reveal the skills. What I learned from the ghettos of Brazil. The faith that I got on the Trinity is my wisdom tree. It's just no vanity. Good boy, you better run. It's hotter than the sun. It's pure murderation by the Rastaman. Me a bun sensei. Me a sing terrible music. No. Me a bun sensei. Me a sing terrible music. No. Me a bun sensei. Growing up my tree, who got eyes can see me, just blaze day by day, Brazilian sense. Me a bun sensei, me a sing terrible music. No, me a bun sensei, me a sing terrible music. Dig it in down, me a bun sensei, me a sing terrible music. No, me a bun sensei, me a sing good reggae. Down, me a bun sensei. Me a sing terrible music. Me a bun sensei. Me a sing good. Reggae. Me a good reggae music. Me a good reggae music. Thank you. Não se muda com o trato do político, abismo. boy B.I.N.G. and you're listening to Ganja Groove Mixtape. Ganja Groove. Salve Marcos Moza, Yangave, Gandhi, Luther King. Salve Marcos Moza, Yangave, Gandhi, Luther King. Haile Selassie, Malcolm X, Steve Biko. Salve Zumbi, Ganga, Zumba, Ayman, Nelson Mandela. Big up Ganja Groove, conscientizando a galera. Yes, I! Ra! Aqui é de Arubanto, ligado no programa Ganja Groove, sim! Just Banda QG Imperial. E você está ouvindo o programa Ganja Groove, o melhor programa de reggae de São Carlos. Sim, a sua conexão com o Já. Isso aí, estamos de volta depois desse belíssimo bloco de sons nacionais. A gente escutou Brazilian Sense com Adonai, Big Ups e Dead Verde Sounds. Depois a gente escutou Alei com Rasbernado, Respect. E pra finalizar, a música Foundation da Massa Rock, que já participou do programa também. Isso, ok? Aí. É isso aí. Bom, queria lembrar a todos que nesse sábado agora, aliás, no próximo domingo, acontecerá em São Paulo o histórico evento do Jachaca. Vai tocar pra galera de graça. Para conferir endereço e chegar, com certeza, porque esse não tem como você ficar pensando, você tem que chegar. Basta adicionar, basta procurar Quilombo Hi-Fi na internet, ok? E lá você vai achar blog, MySpace, tudo, e lá vai ter todas as informações, ok? Vai tocar também o Buguinha, várias pessoas representando muito bem também, beleza? Vamos que vamos! Queria falar que no dia 30 de outubro acontecerá mais uma edição do Cultura Reggae aqui em São Carlos, e dessa vez acontecerá no Teatro de Arena, no dia 30 de outubro, às 18 horas, 16 horas, certo? A partir das 16 horas, com Radiola Dub, Dirt Samples representando Ganja Groove, Big Up Dirt Samples, Big Up, e Dirt. Também o pequeno lá de Piracicaba representando. Procura aí myspace.com/pequeno que você achará coisas muito legais, ok? Bom, vamos continuar de som. Essa próxima música aqui, não saiam daí, porque a gente vai ouvir mais três sons e depois a gente vai voltar pra bater um papinho bem legal com a galera que tá aqui no estúdio. Já manda um big up aí, galera. E aí, galera, beleza? É isso aí, galera. Vamos aí, vamos que vamos. É isso aí, depois a gente vai bater um papo com eles e vocês vão entender o porquê de o estúdio estar cheio hoje, certo? Vamos que vamos. A gente vai... Esse bloquinho eu gostaria de dedicar, com todo o respeito do mundo, ao meu amigo Fepa do Muamba Sounds. Vamos que vamos! Aê, 95,3 São Carlos, UFSCar Radio, sim? Janoma mandando um salve, Quilombo Hi-Fi, aquele abraço pro Ganja Groove. E bota um som nosso na programação aí, moro? Well, big up all massive and crew. Tyson Nicodemus, a long time new their chat. I know see a left hand never change my spot, seen? And big up all massive, come here, big up on the 24 track, seen? Hear me now! Old veteran, we are the old veteran land. Old veteran, we are the old veteran lord. Old veteran, we are the old veteran Demos. Old veteran, we are the old veteran. Me coming at the business from 1971. Me DJ Papa Roots are for the junglist, man. Me DJ Papa Jam is for the firehouse, man. Me DJ Jack Ruby in a sentence. DJ Papa Taros over Portland. DJ Sterama for the one skeng, man. Me DJ Pupa Coxon up a London. And me and Super Cat, they are walking the Yankees. World veteran, we are the world veteran, lad. World veteran, we are the world veteran, tall. Ranking Cheva, him a world veteran, and Ranking Joe, him a world veteran, and Josie Wheel, him a world veteran. veteran man. Say brigadier in my whole veteran cast. Boy, yeah, boy, big man, a big man. And gal, a gal, and a woman, and sound, a sound, whole pan, a whole pan. Me no say Nicodemus in a size and pattern. With him, whole veteran, me a the whole veteran man. Whole veteran, me a the whole veteran. Move it! Whole veteran, me a the whole veteran, lad. Whole veteran, me a the whole veteran. Me come in at the business of 1971. Me DJ Papa Roots of the junglist, man. Me DJ Papa Jamis for the firehouse, man. Me DJ Jack Ruby in a sentence. DJ Papa Taros over Poland. DJ Steroma for the one skin, man. Me DJ Papa Cox set up a London. And me and Super Cat, they were walking the Yankees. Whole veteran, me a the whole veteran, man. Whole veteran, me a the whole veteran, man. Jamaica, my whole veteran, and Daddy Rog, my whole veteran, and you Brown, my whole veteran, and Big Youth, my whole veteran, and Dillinger, whole veteran, cause boy, yeah, boy, big man, and gal, a gal, and a woman, and sound, a sound, whole pan, a whole pan. Me no say Nicodemus in a size and pattern, cause whole veteran, we are the whole veteran. Move it! Whole veteran, we are the whole veteran, lad. Whole veteran, we are the whole veteran. Whole veteran, me a the old veteran. We come in at the business from 1971. Be DJ Papa Roots of the junglist, man. Be DJ Papa Jamis for the firehouse, man. We DJ Jack Ruby, say in a sentence. DJ Papa Taros over Portland. DJ Steroma for the one skeng, man. We DJ Papa Cox, say upper London. And me and Super Cat, they are walking the young tall. Ronkin Chevy, my old veteran, man. Rankin Chua in my whole veteran, and you Brown in my whole veteran, and say you Roy a whole veteran, and Dillinger whole veteran, and Big Youth in my whole veteran, and Jamaica ya whole veteran, cause boy ya boy, big man a big man, and gal a gal and a woman, and sound a sound, whole pan a whole pan. Me no say Nicodemus a the liquor shot, man. Greetings in the name of Ganja Groove's Nick Say. People, are you come? capital, fazendo a união de modo bem natural. Brasileiro original e manda estilo nacional. Mundo sem fim e mista, gomes chegando no baile, dance rock, conexão interior direto com a capital, fazendo a união de modo bem natural. Brasileiro original e manda estilo nacional. Mundo sem fim e mista, gomes chegando no baile, dance rock. Levando papo com a menina, a gente vê o que acontece. Do nada a gente vê que ela estremece. É tiro certeiro, a gente sabe que atinge. Original no dance hall é verdadeiro, nunca finge. Não tem enigma, só não entende quem não quer. No cotidiano a gente sempre tá de pé. Não temos culpa se o dance hall atrai muita mulher. Isso é bom porque o amor aumenta a nossa fé. Conexão interior direto com a capital, fazendo a união de modo bem natural. Brasileiro original e manda estilo nacional. Mundo sem fim e mista, gomes chegando no baile, dance rock. Conexão interior direto com a capital, fazendo a união de modo bem natural. Brasileiro original e manda estilo nacional. Mundo sem fim e mista, gomes chegando no baile, dance rock. Ei, ei, dança só, não pode vacilar. Som bomba e bomba sem parar. Preste atenção na mensagem que tá no ar, é positiva. E logo traz um bem-estar, terapia natural da vida, muda o jeito de pensar. Fui caminhando nessa vida com o reggae do meu lado. Meditação pra ficar aliviado. Um novo olhar, um novo pensamento. A cada segundo vem um novo conhecimento. Conexão interior direto com a capital, fazendo a união de modo bem natural. Brasileiro original e manda estilo nacional. Mundo sem fim e mista, gomes chegando no baile, dance rock. Conexão interior direto com a capital, fazendo a união de modo bem natural. Brasileiro original e manda estilo nacional. Mundo sem fim e mista, gomes chegando no baile, dance rock. Bambi Killa, original, máximo respeito. Rádio UFSCar 95,3, escute diferente. Yaman, yeah, negócio é o seguinte, que quem fala é Benegão, vocês estão sintonizados no programa Ganja Groove. É isso aí, amiguinhos, estamos de volta de um bloco que a gente ouviu. Old Veteran do Mr. Nicodemus, People Are You Ready de Mr. Johnny Osborne, produção King James e um som de Mr. Freddy Gomes, conexão do interior direto com a capital, ok? Right. Bom, a gente vai agora conversar com aquele pessoal que deu o salve no bloco passado, certo, Cosmo? Certo, tô aqui com a galera do Princípio Ativo, Interferência Coletiva, que vai realizar uma balada agora, chegando aí próximo do dia 20, dia 21, 22, 23. Estamos aqui nos estúdios com o André, com o Marcelo, com a Nicole, com a Karine. E a gente trouxe hoje o pessoal aqui pra contar mais sobre isso daí, sobre contar o que é o Princípio Ativo, né, Marcelo? Como funciona, o que é, falar pra galera conhecer um pouco mais. É isso aí, Cosmo. Primeiramente, queria mandar um salve, uma boa noite para todo mundo que está ouvindo, todos os ouvintes da Rádio Fiscar, do programa Ganja Groove. Para a gente é uma abertura bacana que vocês estão dando aí, porque realmente é um coletivo que está começando agora, o Princípio Ativo. É um grupo de jovens aí, cada um de uma área aí atual, na sua profissão e tal. E a gente está com esse projeto do evento Jovem Ainda, que logo mais o André Michelone vai falar um pouco para vocês aí. E o intuito desse coletivo vai ser dar um apoio aí, dar um incentivo para a cultura em São Carlos inicialmente. Legal. Né? Uhum. E a gente tá com o Jovem Ainda para falar um pouco do tema juventude, que esse ano é muito importante aí, né? É um tema que tá em alta aí na... É, com certeza, tá sendo discutido em todo mundo e cada um a gente tem que fazer a parte mesmo, acho bem legal esse... Tem que fazer isso mesmo. Então, para dar uma explicação um pouco melhor do tema juventude, tá a Karina aí, né? Que vai... É, Karina, você quer uma palavrinha com a gente aqui. Karina também ajuda sempre no Cultura Reggae, tá sempre participando de tudo, é uma parceira aí. Karina Itma. É. E aí, galera, tudo bom? Boa noite. Queria também agradecer ao pessoal do Ganja, que sempre recepciona os nossos eventos aí com muita felicidade. Yes. Então, na verdade, esse evento, o pessoal do coletivo tá pensando por conta de comemorar realmente, né? O movimento jovem, a juventude, porque é o ano internacional da juventude, 2010. Também foi finalmente aprovada a PEC da juventude, que coloca a juventude na Constituição Federal Brasileira. Desde 88 não se falava da juventude. Legal. E sempre a juventude que mobilizou, né? Que sempre foi responsável pelos movimentos, pela busca, pela luta dos direitos. Então, nada mais justo que a gente comemore e incentive as ações voltada para a juventude, para as juventudes, né? Porque são várias. Com certeza, nós somos todos jovens e queremos ser jovens aqui para sempre. A gente tem que manter isso e assim que tem que ser. Para sempre. E aí o Andrezão vai falar um pouco pra gente, aí vai rolar uma programação massa, 3 dias aí, né, André? Exatamente, 3 dias de uma balada bem cultural, artística. Que só vem a somar na cena aqui de São Carlos, né, cara? Legal. Queria agradecer aí, Cosmeira, valeu o espaço, valeu, Johnny. Yeah. Então, dia 21, então, dia 22, dia 21, de outubro, a gente já começa uma abertura com a gente falando um pouco, vai rolar uma mesa redonda, vai rolar um show com a banda Kizumba também. Legal. A partir das 9h30 o show, a abertura a partir das 8h. Na sexta vai rolar uma oficina de discotecagem a partir das 5 horas com 016 DJ Scratch. Legal. Big up. Troca de discos com Caixa Preta. Big up. Big up. Oficina de capoeira com Cativeiro. Samba de rodas com o grupo Cativeiro. Discotecagem aqui com a galera do Grande Agrão. Yes. Caixa Preta 016. No sábado, legal, a partir da 1h30, começando logo à tarde. Oficina de teatro, oficina de mandala, oficina de quadrinhos, oficina de foto, roda de capoeira novamente, roda de samba, samba rock com a banda Vista Grossa. Nossa, tem bastante coisa, e 3 dias pra galera aproveitar bastante, né? Uma boa interação pra juventude. Exatamente. De São Carlos. Exatamente, às 11 horas rock and roll com minha banda do amigo Paulones. Massa! Silmarzito, Aleuzito, não Simar. Posso esquecê-los. Peixes do Espaço, Rock and Leusa, Roll. Leusa no vocal. É, yeah. Nóis. Lembrando que pra quem quiser conhecer um pouco mais do princípio ativo, do evento, o que vai rolar realmente, realmente não, né? Toda a programação mais detalhada, tem o nosso blog coletivoprincipioativo.wordpress.com. Não deixem de acessar. Acessem o blog, conheçam mais a programação. É isso aí. Mandar um salve pros integrantes do coletivo, Silmar, que deve estar em casa, Marcinho, Cone, Juvenil, Juliana. Massa, é isso aí, todo mundo que sempre ajuda. Mais uma vez, coletivoprincipioativo.wordpress.com, confiram tudo que tá rolando lá. Animal, isso aí. E é legal também a gente reforçar que é importante que o pessoal entre 15 e 29 anos participe desse evento, pra gente ter novas propostas, ver o que realmente a galera tá querendo escutar, fazer, curtir. Então, acho que é essa a pegada desse evento. É mais um lugar pra somar, mais um lugar pra conhecer, mais um lugar pra adquirir sabedoria e crescer, evoluir como ser humano. Isso aí. Sempre em frente. Né, Big Johnny? Comandamos. Vamos que vamos. Máximo respeito à galera aí. Espaço tá aberto para tudo que é feito com carinho e é feito pelo bem. Ok? Ok. Queria agradecer toda a galera do Princípio Ativo mesmo por ter vindo aí, que é isso aí mesmo. Tem que dar as caras e ir pra cima, que é nóis. A gente que agradece. Valeu, galera. Yes. É isso aí. Bom, chegou o momento. É aquele momento de mandar um salve para os nossos amiguinhos que conversaram com a gente durante o programa de hoje pelo MSN. Vai que vai, DJ Cosmo. É nóis. Vou mandar um abraço pra toda a galera sempre aí, ó. Mamba Sounds, Dudu, Xandão, Frei, todo mundo do Ganja aí que não tá aqui hoje, mas tá presente de alma. Fuvião, Mr. Raunas e toda a galera, Leozinho, Mukita, 420 Creu e toda a galera que sempre acompanha o Ganja Groove de segunda-feira. Exatamente. Como o programa já está chegando no seu final, gostaria de lembrar para você procurar Quilombo Hi-Fi na internet e procurar saber sobre o Jaxaca nesse próximo domingo, ok? Também gostaria de lembrar que no próximo dia 30 acontecerá mais uma edição do Cultura Reggae no Teatro de Arena a partir das 16 horas da tarde com Dirt Samples representando Ganja Groove, Radiola Dub e MC Pequeno de Piracicaba, beleza? A gente vai fazer mais uma session de som aí pra você, pra deixar vocês bem acompanhados e aquecidos nessa noite de segunda-feira de muita ventania, pelo menos aqui em São Carlos. Vamos que vamos, pode dar seu tchau. Queria mandar um abraço pra toda a minha família, pra todo mundo que escuta o programa sempre e falar que cada vez mais estamos unidos. Um salve pra Já. É isso aí. Gostaria de mandar meu salve a todos que colaboraram de uma forma ou de outra para que o evento de ontem, do aniversário do Quilombo, tivesse o sucesso que teve. Meus parabéns, irmãos. Estamos juntos. É isso aí. Gostaria de mandar um abraço para todos os meus familiares que hoje estão na escuta e todos reunidos. É, beijo para vocês todos. Gostaria também de dizer que todos os meus ouvintes, os nossos ouvintes, têm um carinho especial nesse programa durante essa hora de segunda-feira. Vamos que vamos, boa semana, juízo e é nóis. Benção. Vamos à banda. DJ Imperial. E você está ouvindo o programa Ganja Groove, o melhor programa de reggae de São Carlos. Sim, a sua conexão com o Jah. Groove, the groove, bomb, bomb, bomb, bomb. is in the name of Ganja Grooves Mixtape. Groovy, a sua conexão com Jah.